Abra comigo a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Esta é a última ministração que eu tenho do Senhor para trazer para os irmãos nesses dias a respeito da Páscoa. E a Páscoa, ela envolve a visão espiritual do Egito, o conhecimento da história do Egito naqueles dias do Êxodo, envolve as 10 pragas, como já ministrei aos irmãos, envolve as intervenções de Deus, envolve as famílias do reino de Deus, do povo de Israel, envolve o cordeiro, envolve o sangue aspergido na porta. A Páscoa envolve a forma com que eles assaram o cordeiro, comeram o cordeiro, saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, entraram pelo deserto. A Páscoa envolve o tipo, o estilo de vida pelo deserto. A Páscoa envolve o alvo da caminhada pelo deserto, que é alcançar a Terra Prometida. A Páscoa envolve, de forma central, o cordeiro. E a Páscoa envolve a história que acompanhou toda esta festa por 1.500 anos até o seu clímax no Monte do Calvário, em Jerusalém, com o sacrifício de Jesus Cristo derramando o seu sangue por minha vida, por sua vida. A Páscoa não tem nada a ver com coelhinho, não tem nada a ver com ovo, e a gente vê que realmente cada dia mais a idolatria, até mesmo pelo ovo, até mesmo pelo chocolate, pela compra, ou o simbolismo, e como está disfarçado, mas está o símbolo do coelho, o símbolo daquele que vem tentar substituir o cordeiro, isso vai nos envolvendo, e na verdade muitas pessoas vão dizer que não tem nada disso, que não é nada disso, que não tem problema, isso não é assim, mas a verdade é que Jesus, o cordeiro, o sangue, o governo de Cristo, está cada dia mais distante da nossa realidade, inclusive como igreja, assim como a essência da Páscoa foi substituída pelo ovinho de coelho. E faz parte da caminhada cristã chamada santificação nós nos voltarmos cada dia mais para esses elementos de Deus. Mas faz parte da Páscoa também primícias. Como trazemos no altar primícias de tudo que recebemos. Faz parte entender o que é a festa dos primeiros frutos. Por que Jesus se colocou como primeiros frutos? Por que o meu dízimo, minhas primícias, não só em recursos financeiros, mas no tempo, no coração, no ardor, no servir, no conhecimento, as minhas primícias para Deus, os meus alvos para Deus, os meus sonhos para Deus, todo o meu esforço para Deus, as primícias de tudo para Deus, diz respeito a honrar a Jesus. Nós vamos ter muita gente nessa terra que não tem tanta preocupação em honrar a Jesus. Muitos não têm preocupação em honrar a Jesus com as primícias ou com a sua vida ou com priorizar o servir no reino de Deus e continuam vivendo. Mas há uma promessa do Senhor para aquele que entende sobre primícias e decide organizar e zelar por sua vida segundo a visão de primícias. E além de primícias, nós temos ressurreição. A ressurreição é, sem dúvida, um elemento imensurável. Nós não podemos alcançar o poder da ressurreição, que também faz parte da Páscoa. E Paulo escreve sobre isso, em 1ª carta aos Coríntios, e ele diz assim, capítulo 14, 15, a partir do primeiro versículo, ora, irmãos, desejo lembrar-vos o evangelho que vos tenho anunciado. Preste atenção, Paulo está dizendo, eu vou agora lembrar a vocês o evangelho, as boas novas que eu vos tenho anunciado, o qual recebestes e no qual permaneceis, vocês permanecem nesse evangelho, mas eu preciso lembrar vocês desse evangelho, porque com o passar do tempo vai se esvaindo o entendimento, a visão límpida, clara do evangelho. É o evangelho, versículo 2, pelo qual também sois salvos, se o retendes, tal como vo-lo anunciei, se não é que crestes em vão. Pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte deles. Alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por último, de todos, apareceu também a mim, como a um abortivo. Pois eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou eu que sou, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressurgiu. E se Cristo não ressurgiu, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos contra Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não são ressuscitados. Pois se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não foi ressuscitado, então é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, vocês permanecem nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos perdidos, porque estamos afundados, atolados na culpa, no peso e nas consequências do nosso pecado. Quando nós pensamos em Páscoa, nós precisamos nos lembrar da ressurreição e precisamos nos lembrar dos nossos pecados, como fomos livres, libertos do peso, da culpa, da condenação dos nossos pecados. E isso não é tão fácil assim a gente pensar, porque a princípio para nós está tudo bem. Mas quando Paulo começou a escrever esse capítulo, ele disse: gente, eu vou anunciar a vocês o evangelho. De tudo que já lemos, o que é que nós podemos dizer que é o evangelho? Senão que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e Cristo ressuscitou dos mortos, segundo as Escrituras. Nisso, Paulo resume o evangelho do Senhor. O que é a vida cristã e viver o evangelho de Jesus? Senão, viver tudo o que podemos viver pela morte de Cristo, o sangue do Cordeiro sobre nós e a ressurreição de Cristo. Então, aqui ele vem e fala que realmente, se Cristo não ressuscitou, nós permanecemos nos nossos pecados, mas porque Cristo ressuscitou, venceu a morte, venceu o inferno, venceu a Satanás, ele então me deu libertação, perdão, livramento dos meus pecados. E, irmão, de verdade, os nossos pecados nos levam para o inferno. São os nossos pecados que nos levam para o inferno. Já estamos condenados porque a nossa dívida era impagável. E Jesus veio e pagou essa nossa dívida com o seu sangue. Mas, irmão, se você tem uma dívida impagável, aqui nós temos alguns advogados, você pode consultá-los. Se você tem uma dívida impagável, o juiz vai te chamar. E você será levado preso até que pague a dívida. Então, não é só em relação a algo da Bíblia, meio religioso, não. É fato real, em toda a história da humanidade, em toda a estrutura civil da humanidade, se alguém deve, será levado preso para pagar com a sua própria vida. Então, irmão, qualquer um nessa terra deve a Satanás, ao império das trevas, e está sendo levado preso por toda a eternidade, sem direito de reclamar ou de se livrar, e vai por toda a eternidade viver prisioneiro de Satanás, por uma questão de justiça. Mas no dia em que Jesus morreu na cruz do Calvário, ele derramou o seu sangue, e ele pagou pelos meus pecados, ele pagou pelos seus pecados. O que acontece é que se você deve alguém um valor impagável, e o juiz te chama e te leva um preso, e alguém chega e diz assim: eu quero pagar a dívida do Sóstenes, essa pessoa pode pagar a minha dívida, essa pessoa pode me livrar do meu credor, mas eu preciso ir ao juiz, e eu preciso assinar, e eu preciso reconhecer, e eu preciso receber esse pagamento em meu nome. Se ficar depositado em juízo um valor que cobre a minha dívida, se, mesmo que eu saiba que eu fui perdoado, alguém pagou por mim, mas eu não me apresento ao juiz, eu não recebo isso como dádiva, eu me torno, ou eu continuo sendo, prisioneiro do credor. Se eu não entrego a minha vida a Jesus Cristo, se eu não me rendo ao governo dele, eu continuo sendo oprimido pelo credor. Mas se eu reconheço Jesus Cristo, se eu recebo o seu sangue sobre mim, se eu nasci de novo mesmo, irmão, não apenas sou membro de uma igreja evangélica, eu nasci de novo mesmo. Então, primeiro, eu experimentei do poder da ressurreição de Jesus Cristo. Ele, ressurreto, tomou as chaves da mão de Satanás, as chaves do inferno, as chaves da morte, e ele subiu ao céu e, em triunfo, vitorioso, foi coroado, foi recebido com honras, está assentado à destra de Deus Pai, acima de principados e potestades, e Satanás já não pode mais absolutamente nada, nem contra ele, nem contra aqueles que o receberam como Senhor e Salvador. Porque ele ressuscitou. O diabo acreditava tolamente, burramente, cegamente, como ele é próprio. Ele acreditava que ele teria amarrado Jesus na cruz, no túmulo, e aquilo estava resolvido, era a vitória dele. E se em algum momento ele passou a saber que isso também não ia adiantar nada, ainda assim ele insistiu nisso, e ele acreditava que esse era o triunfo dele. Mas ele não sabia que a palavra de Deus diz que o Senhor foi lá. Olha a continuidade do texto aqui. Versículo 17. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Aqueles que creram no Senhor, como Abraão, como tantos ali antes de Jesus, como aqueles do povo de Deus em todo o tempo, junto com os profetas, junto com os juízes, junto com aqueles homens de Deus, aqueles que creram no Senhor e morreram, eles estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se eu vivo a vida cristã, a vida da igreja, só porque eu gosto da igreja, só porque o Senhor tem me abençoado, eu me converti porque eu estava com a vida fracassada, então eu ouvi uma mensagem, e aí Deus veio, mudou minha história, me deu um dinheirinho, o Senhor resolveu meus problemas, eu nunca mais tive depressão, mudou, ai, que coisa linda, Jesus, e de vez em quando eu passo aperto, eu corro para Jesus, e Ele me ajuda de novo, e os irmãos lá na igreja também, se eu tenho problema, eles me ajudam de novo, porque se não me ajudar, eu vou para outra igreja. E aí eu sou um desses miseráveis que só penso no Senhor no que diz respeito à vida. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O Senhor não me salvou só para eu ter uma boa vida nessa terra. Tem um propósito maior, está relacionado com a ressurreição de Cristo, com a soberania, com o governo do Senhor. Versículo 20, mas de fato Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Por isso uma bênção especial e bênção e porção dobrada sobre o primogênito, porque ele representa primícias. Por isso uma bênção do Senhor sobre aqueles que trazem no altar suas primícias, porque representa o Cordeiro, o primeiro dos mortos. Ele foi feito primícias dos que dormem, e toda primícia honra, toda primícia é a melhor parte, toda primícia exalta, porque carrega em si mesma a expressão do Cordeiro feito primícias. Versículo 21, pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver destruído todo o domínio e toda a autoridade e todo o poder. Pois convém que ele reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Pois todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe sujeitou, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressurgem? Porque se batizam eles, então, pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo? Eu vos declaro que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso, se os mortos não são ressuscitados. Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Esse era um dito daquela época, curte a vida. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Não se engane, a vida terrena influencia a gente. E nós acabamos nos distanciando. Então Paulo vem e diz para eles e diz para nós, versículo 34, voltai à sobriedade e não pequeis, pois alguns ainda não têm conhecimento de Deus, digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá, como ressurgirão os mortos? E com que corpo virão? Insensato. O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e cada semente tem o seu próprio corpo. Nem toda carne é a mesma. Uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é a das aves e a dos peixes. E há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra é a glória da lua. E outra é a glória das estrelas. Uma estrela difere em glória da outra estrela. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, é ressuscitado em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder. Semeia-se corpo animal, é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo animal, também há corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, e depois o espiritual. Ora, o primeiro homem, sendo da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é moral se revestir da imortal, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, não sejam pessoas sem firmeza, inconstantes, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Jesus é a primícia. As primícias fazem parte da Páscoa, do entendimento de qualquer um que decidiu seguir a Jesus e nasceu de novo. Eu tenho que entender essas coisas. Essas doutrinas precisam ser fundamento da minha vida. Eu não posso entender mais de televisão, de filmes, de minha tecnologia, de minha profissão, do que da palavra do Senhor. Eu preciso entender de forma crescente a doutrina bíblica, a palavra do Senhor, as verdades de Deus, e a ressurreição é uma delas. Se eu nasci de novo, eu morri com Cristo. E no batismo eu fui mergulhado nas águas, simbolizando, eu morri com Cristo. E se eu realmente morri com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, na hora em que eu estiver no meu casamento, na hora que eu estiver com os meus filhos, na hora que eu estiver diante de uma injustiça, na hora que eu estiver diante de uma necessidade, na hora que eu estiver diante de um conflito, eu preciso me lembrar, eu morri com Cristo. Senhor, me ensina a não reagir, me ensina a não querer meu direito, me ensina a não brigar pelas coisas com a minha força, me ensina, Senhor, a não impor o que... Me ensina, Senhor, a morrer com Cristo. Tomar a minha cruz e seguir Jesus. Me ensina isso. Porque se eu morri com Cristo, então eu ressurgi com Cristo. Se eu estou morto com Cristo, eu também estou ressurreto com Cristo. E se eu estou ressurreto, eu estou assentado à destra de Deus Pai, em Cristo Jesus, membro do seu corpo, e eu estou acima de principados e potestades. Na hora que o inimigo vier contra mim, como ele veio sobre a minha vida nessa madrugada, eu levanto o escudo da fé e declaro: Satanás, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. E ele tem que ir embora. Quando o medo, quando a tristeza, quando a depressão, quando o temor da crise, quando a preocupação com as contas, quando a questão na família, quando aquilo vem, quando mexe conosco, quando o diabo ciranda com alguma área e ele vem para destruir, eu e você podemos nos levantar e dizer: eu estou assentado com Cristo Jesus, porque eu ressuscitei com Cristo Jesus, eu estou acima de vocês, principados e potestades, e eu dou ordem a vocês: saiam em nome do Senhor Jesus. Mas se eu deixo a morte vir, se eu deixo o ataque vir, se eu deixo passivamente, ou se eu perco as forças e digo, ah, eu vou arrumar outro caminho, eu chuto o balde, então provavelmente eu não estou assentado com Cristo acima de principados e potestades. Provavelmente eu não morri com Cristo. Eu estou vivinho da Silva e produzindo os problemas que se tornaram meus credores à minha volta. Senhor, eu quero viver o teu evangelho. A palavra que lemos, o texto começa lá no início, que ele, ao terceiro dia, diga, ao terceiro dia. Pegue essa folha que você recebeu. Essa folha está à disposição para qualquer pessoa baixar na internet. Se alguém não recebeu, basta levantar a sua mão, o Geraldo vai entregar uma cópia. Dia 14 de Nissan é o dia da Páscoa. Irmão, literalmente, Jesus morreu no dia 14 de Nissan. Então você pode pegar o calendário e contar quantos anos, literalmente, com absoluta confiança, Jesus morreu no dia 14 de Nissan. E o calendário judaico traz em sequência, de forma correta, os dias até hoje. Jesus morreu no dia 14 de Nissan. E eu falo sobre isso na ministração dessa manhã, que vale a pena você ouvir na internet. Por que quarta-feira? Vale a pena você ouvir na internet, porque você vai entender o que é a cultura romana que herdamos da sexta-feira da paixão. Jesus morreu, então, no dia 14 de Nissan. No dia 15 começa a festa de pães asmos, que também é a festa dos primeiros frutos, que é celebrada no dia 16, mas no dia 17 Jesus ressuscitou. E você vai ouvir sobre isso nessa ministração, porque quarta-feira. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, conte 3 dias, do dia 14 de Nissan, depois das 3 horas, porque está escrito na Bíblia que Jesus morreu depois das 3 horas, a Bíblia não diz exatamente o horário, mas de meio-dia até as 3 horas houve trevas, e depois das 3 horas o Senhor Jesus morreu. Se de dia 14 às 3 horas, ao dia 15 eu tenho 1 dia, ao dia 16 eu tenho 2 dias, ao dia 17 eu tenho 3 dias, então no final do dia 17, Jesus ressuscitou. E é interessante que junto com a ressurreição do Senhor Jesus, nós temos um episódio interessantíssimo. Desde lá no livro de Êxodo, na caminhada do povo de Israel no deserto, o Senhor disse, olha, no primeiro dia, depois da Páscoa, vocês vão começar a contar. E é uma contagem chamada pelos hebreus, pelos judeus hoje, de contagem do Omer. E Omer é a palavra hebraica que significa molhos. A contagem dos molhos. Foi Deus quem instruiu isso. Vocês vão contar 50 dias. Irmão, no céu você pergunta a Deus por que que ele escolheu 50 dias, mas hoje só nos cabe, por amor, por alegria, por fé, crer, o Senhor decidiu que ia ser assim. Eu não tenho direito de questionar ou de mudar isso. Ele tem alguma coisa de perfeição e santidade por ter dito, olha, 50 dias, escolham 50 dias, contem 50 dias. E os judeus até hoje contam 50 dias. Vocês vão contar 7 semanas de 7 dias, 49 dias. E quando chegar depois do dia 49, o 50º dia, será para vós a festa de Pentecostes. E literalmente, Jesus caminhou depois da ressurreição por 40 dias entre o povo. E ele apareceu aos discípulos, ascendeu-se ao céu. Ele deixou a promessa do Espírito Santo e disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Exatamente no 50º dia depois da Páscoa, os discípulos estavam reunidos no cenáculo. E então o Espírito Santo desceu sobre eles, e o Espírito Santo lhes encheu de poder e passou a viver dentro dos homens. Qual é o sinal da ressurreição de Jesus Cristo? Em mim, hoje, o Espírito Santo habita dentro de mim. Qual a prova verdadeira, palpável, em nós, entre nós, de que Jesus ressuscitou? O Espírito Santo habita dentro de mim. E se o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo habita dentro de mim, eu preciso viver assentado com Cristo, à destra de Deus Pai, acima de principados e potestades. Isso não significa que eu e você vamos viver como crentes nessa terra sem problemas. Mas isso significa que todas as vezes que aparecer um problema, que aparecer um dardo, que o diabo se irandar, que o diabo gerar prejuízo, gerar morte, gerar alguma destruição, eu estou acima dele e eu me levantarei no poder do Espírito Santo. A morte não tem poder sobre a minha vida mais, porque eu ressurgi com Cristo. Isso é o exercício da fé, irmão. Nós corremos para o pastor, eu corro para Deus, às vezes eu corro para o Azaf, de vez em quando eu corro para um amigo que eu sei que é idôneo, que é muito mais experiente do que eu, e eu às vezes corro para Dani, e eu choro algumas mágoas, eu reclamo de algumas coisas, e às vezes eu vou para diante de Deus e reclamo um mundo de coisas para diante de Deus. Deus já sabe, tem uma montanha aqui em volta da cidade que eu vou para lá, e às vezes eu só reclamo, eu falo com Deus, eu grito com Deus, e eu choro com Deus, um monte de coisa, mas na verdade o que o Senhor está querendo é que todas essas coisas cooperem para que eu vá além de tudo isso e esteja sentado com Ele, à destra de Deus Pai, num lugar de adoração, de culto, de glória, de presença, e esteja acima de principados e potestades, e comece a ver com clareza todas as coisas, e comece a agir em nome de Jesus. E isso é o poder da ressurreição. Satanás, você acha que você vai fazer isso que você está dizendo que vai fazer? Como ouvimos na ministração uns dias atrás, eu sou um ibrit, eu sou um hebreu, eu saio de um lugar e eu vou chegar do outro lado. Eu aprendi isso na Páscoa. Não é com a força do meu braço, não é com pensamento positivo, mas é pelo fato de Jesus ter ressuscitado, e eu ressuscitado com Ele, e eu estou espiritualmente assentado à destra de Deus Pai, como membro do corpo de Jesus, acima de principados e potestades. Irmão, faz as contas de quantas vezes o diabo se landou com você. Eu posso fazer as contas de quantas vezes o diabo se irandou comigo, quis fazer algumas coisas terríveis. Eu posso, com você aqui, nós podemos enumerar quantas vezes o diabo se irandou conosco como igreja. Quantas vezes o diabo ainda quer se irandar conosco, através de qualquer pessoa, através de qualquer circunstância. O diabo o tempo todo quer se irandar conosco, irmão. Mas somente alguém que crê. Por isso Paulo diz assim: eu quero lembrar vocês o evangelho que eu recebi e comuniquei a vocês. E o evangelho que eu recebi e comuniquei a vocês, as boas novas que eu recebi e comuniquei a vocês, é que Jesus morreu segundo as Escrituras, mas Ele ressuscitou segundo as Escrituras. E nós somos seu corpo, estamos assentados à destra de Deus Pai, acima de principados e potestades. Por isso você traz primícias. Por isso você se faz primícias, por isso você se coloca como primícia, e tudo que tem e tudo que é, você prioritariamente entrega ao Senhor. Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Leia comigo em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, verso 16, diz: não vos enganeis. Paulo diz: gente de Filipe, eu preciso lembrar vocês. Vocês permaneceram no evangelho, mas eu preciso lembrar vocês do evangelho. Se juntarmos essas duas frases, nós vamos entender que eles estavam tendo discernimento do Senhor no meio da igreja, com o passar do tempo, na vida de qualquer um de nós. É possível que a gente vai se esquecendo do evangelho de tal forma que somos enganados. Por isso Tiago diz: não vos enganeis. Com o passar do tempo, a gente vai esquecendo de alguns fundamentos, vai esquecendo de algumas coisas que o Senhor já nos ensinou lá atrás, e acaba ficando fácil do inimigo nos enganar. E Tiago vem e diz: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda dádiva, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Quem é a igreja? O corpo de Cristo. Se a igreja é o corpo de Cristo, eu e você somos, como membros do corpo de Cristo, primícias de Deus. Então, irmão, na Páscoa, eu e você temos que aprender: Senhor, o que eu for fazer essa semana será primeiro para o Senhor. Eu sou primícia do Senhor. Eu herdei da religião católica romana, que passou para a religião evangélica protestante e que chegou em nós, a ideia de que só quem se dedica prioritariamente é o pastor, que fez seminário. Mas não, Senhor. No meu trabalho, na minha empresa, na minha profissão, na minha vizinhança, eu sirvo ao Senhor em prioridade. Senhor, eu estou trabalhando naquela empresa, eu quero ser a pessoa que serve aquelas pessoas. Eu não quero ser a pessoa que ganha o dinheiro deles. Eu não estou aqui para fazer negócios e ganhar dinheiro. Eu não quero viver assim. Porque se eu tiver que viver assim, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, eu não posso isso, porque no final da conta eu tenho que ter um lucro, eu vou viver como o mundo vive. Não, Senhor, eu quero viver como o teu servo. Prioridade para o Senhor. Então eu quero servir aquela pessoa com a profissão que o Senhor me deu, e eu quero servir. Eu não vou ficar ali trabalhando de graça e para todo mundo, e não, eu vou cobrar, eu tenho meu lucro, eu tenho minha remuneração, eu tenho, Senhor. Mas, Senhor, isso é secundário. O que eu quero primeiro é servir o Senhor lá naquela empresa, lá naquela loja, lá naquela profissão que o Senhor me colocou, porque a minha vida, ela é prioritariamente para o Senhor. O meu tempo é prioritariamente para o Senhor, Deus. Então eu quero priorizar, estar com meus irmãos, cultuar ao Senhor, evangelizar, servir as pessoas, porque eu entendi o poder da ressurreição. Eu estou ressurreto com Cristo Jesus, assentado com Ele, à destra de Deus Pai, acima de principados e potestades. Isso é que é ser salvo. Isso é que é ser novo, nascido de novo. Isso é que é ser crente em Jesus. E eu quero isso para mim, Senhor. Nós temos a ideia, que coisa linda, Josué e Claudinha, meu Deus, que coisa linda, maravilhosa. Eu não tenho essa condição. Quem sabe, quando eu me aposentar, eu consigo. Mas assim, já pensou servir só o Senhor? Irmão, não importa se é indo para um país estrangeiro, se é você lá na sua empresa, lá na sua vizinhança, na sua casa, sirva ao Senhor com prioridade. Eu estou aqui para servir ao Senhor. Ontem nós estávamos ouvindo uma ministração do Luciano Subirá, e ele estava dizendo: os milagres, o mover do Senhor, as manifestações, as intervenções do Senhor vão acompanhar quem anda no propósito de vida que Deus deu a ele. Não é o contrário, irmão. Eu corro no propósito de vida que eu tenho e peço a Deus para me abençoar. Não, Senhor, é prioridade ao Senhor, e eu quero isso para a minha vida. Eu estou ressurreto em Cristo Jesus, assentado à destra de Deus Pai, acima de principados e potestades, e eu quero, Senhor, viver isso. Eu fui feito primícias. Leia o que está escrito em Provérbios 3. Provérbios capítulo 3, verso 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias. Diga comigo, as primícias. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Qual que é a diferença? Vinhos nos meus lagares e provisão nos meus celeiros. Não vai te faltar toda a provisão em qualquer área material. E não vai te faltar a alegria desta vida. A alegria desta vida. Por quê? Porque você decidiu ser primícia e levar para Deus toda a primícia. Simplesmente isso, Senhor. Não é que o Senhor vai fazer o que eu acho, o que eu penso, o que eu peço, o que eu preciso. É que o Senhor é a minha alegria. Eu estou assentado à destra de Deus Pai, acima de principados e potestades. Ah, Satanás, eu descobri quem eu sou. Eu morri em Cristo Jesus e morro todos os dias. Toma minha cruz, e porque eu morro todos os dias, eu também ressuscito todos os dias. Todos os dias estou assentado à destra de Deus Pai, acima de principados e potestades. E é por isso que a minha fé não é vã. Porque eu creio nisso, Senhor. E eu quero me apropriar dessa verdade. Eu quero absorver isso. Eu quero, Senhor. Romanos capítulo 6, verso 4. Romanos 6, Paulo escreve assim, versículo 4, pois fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ah, eu queria algo novo, Senhor. Como eu tenho pedido isso ao Senhor, então, filho, ande como ressuscitado em Cristo Jesus. Versículo 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. Oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós. O que nos separa de Deus não terá domínio sobre vós. E se pecardes, tendes um advogado no céu, e o pecado não terá domínio sobre vós. E o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, e o pecado não terá domínio sobre vós. Porque não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Ah, Senhor, eu quero isso para a minha vida, nesses dias. Nós temos ali naquele painel um quadro da torre de adoração. E eu quero desafiar, irmão, cada um de vocês, a buscar do Senhor e colocar um propósito de uma hora, no dia, na semana, em que você vai parar tudo, desligar seu celular e ir para um lugar de adoração, de oração. Você vai pegar os textos bíblicos, você vai pedir aos irmãos aqui textos que exaltam o Senhor com todas as suas características, todos os seus dons, todos os seus atributos, e você vai passar uma hora adorando ao Senhor. Mas eu nunca fiz isso, eu não dou conta, uma hora é muito tempo. Faça, irmão. Deixa o Espírito Santo vir, e você vai colocar diante do Senhor. Eu não vou contar os dias, como no ritual judaico, não, o Senhor não pediu isso, mas eu quero, de hoje até o dia de Pentecostes, ter uma caminhada diferente com o Senhor, de tal forma que eu seja mais cheio do Espírito Santo. Porque se eu nasci de novo, eu estou ressurreto com Cristo Jesus, e é o Espírito Santo quem me faz todos os dias viver assentado à destra de Deus Pai, acima de principais e potestades. E quando o diabo vem para gerar morte em alguma coisa, eu posso me levantar e dizer: a morte não me domina, a morte foi vencida, Satanás, você não pode, isso aqui não vai morrer, a ressurreição é uma verdade na minha vida, e eu me aproprio dela. Irmão, eu poderia pregar isso tudo de forma diferente. Traga seus problemas, traga seus pepinos. Quem precisa de dinheiro? Quem precisa resolver o problema no casamento? A gente podia pregar tudo isso de forma diferente, colocando como prioridade as nossas necessidades. E a gente buscar que isso aqui se torne verdade. Mas seria mais ou menos como tentar colocar um remendo novo no pano velho. Mas o Senhor está nos dando, nessa noite, de uma forma tão maravilhosa, filho, ao invés de você trazer um remendo novo para a sua vida velha, faz diferente, morre. Diga todos os dias: eu morri em Cristo Jesus e eu quero viver ressuscitado em Cristo Jesus, assentado à destra de Deus. Eu quero a vida do reino de Deus. Irmão, você vai parar de ficar brigando. Você vai parar de ficar devendo, você vai parar de ficar importunado pelo diabo, você vai parar de ficar nos altos e baixos emocionais, e aí um dia está bem, outro dia não está bem. Você vai parar de pôr culpa nas outras pessoas, pôr culpa na vida, pôr culpa no governo. Você vai começar a viver o que Deus tem para você viver, acima de principados e potestades. E eu posso pregar isso, eu posso dizer diante da Dani, ou diante dos meus pastores, ou diante de irmãos com quem eu já busquei alguma ajuda, que na verdade as lutas, elas permanecem. Os vales existem, as dificuldades vêm, a gente é abalado mesmo, os dardos vêm, alguns deles mexem conosco e dá vontade de ir embora, de sumir. Mas, irmão, é o Espírito Santo que vem e diz: filho, você é meu, está sentado em um alto e sublime trono, o Senhor está sentado no alto e sublime trono, vem para esse lugar, me adore, porque você estará à destra de Deus Pai, acima de principados e potestades. Quer viver a vida cristã? É isso aqui, filho. E aí você pode decidir e ter uma semana nova e ter uma caminhada até o dia de Pentecostes, se enchendo do Espírito Santo que faz tudo isso. Fecha os teus olhos, irmão. Antes de você ir embora hoje, você vai passar naquele quadro e você vai colocar um compromisso. Tal dia da semana ou tal horário dos dias da semana, aqui está o meu nome, eu vou estar no meu trabalho, ou eu vou estar em casa, ou eu vou estar na rua, ou eu vou estar aqui no projeto, eu vou me comprometer a estar no altar do Senhor, adorando, me enchendo do Espírito Santo com hinos e cânticos espirituais, eu vou cultuando, buscando ao Senhor, e eu quero uma caminhada, de agora até o dia de Pentecostes. Nós vamos para o encontro com Deus em Pentecostes. Se você não fez o encontro com Deus, ou se você fez e pode repetir, eu quero desafiar você a dar o seu nome para o encontro com Deus. Eu quero terminar essa temporada de busca do Espírito Santo, lá no encontro com Deus. Eu quero chegar no dia 6 de Sivan, dia 24 de maio, eu quero cultuar o Senhor, eu quero ser inundado do Espírito Santo. Eu quero me renovar na presença do Espírito Santo. Ore ao Senhor nesse momento. Eu quero chamar o Isaac aqui, ele vai ministrar a mim e a você, e ore ao Senhor nesse momento. Coloque sua vida diante do Senhor. Levante a sua voz e ore, dê uma resposta a Ele acerca do que você está ouvindo e do que o Senhor ainda vai fazer com você nesse tempo no altar. Queremos viver essa ressurreição em nossas vidas, Senhor. Senhor Jesus, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas, se houver ressurreição, se os mortos, de fato, vão ressuscitar, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se houver ressurreição, existe vida eterna. O que é 80 anos, que seja 100 anos de vida, o que é isso comparado à eternidade? O que é 100 anos comparado a 1.000, 10.000, 100.000 anos? O que é 100 anos comparado à eternidade? Por isso queremos andar como sábios, remindo o tempo, resgatando o tempo, vivendo o tempo que nós temos hoje da melhor forma, vivendo o tempo que temos hoje para honrar o Senhor. Aqueles que ainda não confessaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, este é o momento de estar tomando essa decisão sábia, uma decisão sábia de andar com o Senhor, de remir o tempo, de ouvir a voz do Senhor. Este é o tempo também para que nós reafirmemos nosso compromisso com o Senhor, de ouvir a sua voz, de viver a ressurreição, de oferecermos como primícia ao Senhor, de oferecer a nossa vida como primícia ao Senhor, oferecer nossa família, nosso trabalho, nosso tempo como primícia ao Senhor. Quero convidar os irmãos que desejarem orar aqui na frente, com os demais irmãos que tenham a liberdade de se achegarem aqui neste local, para a gente orar, para a gente colocar nossas vidas diante do Senhor e declarar a Ele que nós somos primícias. Queremos viver a ressurreição de Cristo acima de principados e potestades. Quem quiser tomar essa decisão de ter o Senhor Jesus, a ressurreição de Cristo, Jesus habitando no seu coração, tenha liberdade também de estar vindo aqui na frente. Amém. Aqueles que quiserem orar aqui na frente, receber essa palavra que nós ouvimos, tenha liberdade também, em nome de Jesus. Os irmãos que puderem interceder, orar, tenha liberdade de estar se achegando, orando. Amém, Senhor Deus. Jesus disse: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Nós somos ovelhas do Pai, nós ouvimos a voz do nosso pastor, nós conhecemos a voz do nosso pastor. Nós não ouviremos o mundo, nós não nos conformaremos com os valores do mundo, mas nós ouviremos o nosso pastor, porque somos ovelha do seu rebanho. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, eu dou minha vida pelas ovelhas. Jesus dá a vida por nós. Jesus dá sua vida por você. Jesus entregou-se a todo aquele que receber, confessar a Jesus como Salvador. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Nós proclamamos aqui que nações ouvirão o Evangelho, povos e línguas crerão no Evangelho, crerão em Jesus Cristo. Nós proclamamos aqui que a nossa família ouvirá o Evangelho, aqueles que estão conosco, aqueles que não conhecem o Senhor ouvirão do Evangelho e se arrependerão, confessarão Jesus como Salvador, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou minha vida para reassumir. O Pai ama a Jesus, porque Ele dá a vida, mas Ele dá a vida e Ele pode reassumir. Como nós ouvimos, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. O morto não pode readquirir a vida. Só Deus pode fazer isso. E Jesus, como Deus, ressuscitou e Ele vive. E Ele vive, vive em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos, Senhor Deus Pai, entregar esses momentos no Senhor, nos oferecer como primícias ao Senhor, Pai. Pedir para que o Senhor habite nossos corações, Senhor. Nós confessamos nossos pecados, nossa dívida, que é impagável. Nosso escrito de dívida que nós não poderíamos jamais quitar. Mas em Jesus nós podemos ter nosso pecado perdoado, nossa dívida paga. Obrigado, Senhor Jesus, por tão grande salvação, Pai. Pai, peço que assim o Senhor habite em nossos corações e nós vivamos o poder da ressurreição em nossas vidas, Pai. Vivamos, Senhor Deus Pai, o Espírito Santo agindo em nosso coração, em nossas vidas, em plenitude, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor ressuscitou. O Senhor é vivo. O Senhor vive. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor.